ligou com voz de quem tava segurando o choro. Disse que queria terminar, me deixou meio louca. Disse que me viu por aí, eu nunca fui tão fiel assim. O que a gente sente é fato, que ama é só boato. Não concordo mesmo assim, respeito sua opinião, mas se quer terminar, essa é a minha condição. E fica evidente o quê? Que eu sempre entro na sua mente. Pode terminar de qualquer jeito, mas por telefone não, hein, gente? Tem que falar na cara, não tem? O que a gente sente é fato, que houve é só boato. Não concordo mesmo assim, respeito sua opinião, mas se quer terminar, essa é a minha condição. E fica evidente que eu sempre entro na sua mente. Por telefone não. Muito obrigada, Campo Grande.